É triste ver quando o pai se vai, né não? Ele partiu, e no seu lugar ficou vazio. Me lembro bem o dia, nem se despediu. Brigou, falou, sem pensar e saiu. Foi melhor, nunca ouvi tão hostil. Meu sobrinho me disse que ouviu. Ele perguntar o supletivo pra que serviu. 5 anos desempregado, vivendo de bico. É mais triste que o pênalti perdido do Zico. Vou deixar essas ideias de lado. Vida é vida, não é campeonato. Mas na real, vou te confessar, pensei que ia voltar, cansei de esperar. E desespero eu andava em círculo. E o natural veio de capítulo em capítulo. Num cubículo minha mãe, meus irmãos e eu. Sem água, comida, energia no breu. No sofrimento sem par. Hoje almocei, mas não sei se eu vou jantar. Por mim, consigo aguentar. Mas minha mãe não consegue mais amamentar. E me vem na mente meu pai em coma alcoólica. Desperto da viagem com o neném sentindo cólica. E agora? O que faço eu? Promessa pra São Judas Tadeu. Eu vou na casa daquela dona da parabólica. Tirei a pipa da antena, ela ficou eufórica. Quem sabe me ajuda ou conhece alguém pra dar um remédio pra crise do neném. Acho que ela não está. E agora como é que eu vou fazer pra voltar? Um rápido sorriso me vem no rosto, rindo de mim mesmo de dar gosto. Vi resolver um e arrumei outro problema. Pior, 2 horas a pé. Que sendo lado bom é que vai dar pra refletir um pouco. Ralei atrás de trampo esses dias feito louco. Fui até em lugar que não era necessário. Fui humilhado pelo empresário. E do bolso gastei meu último troco. Pra ouvir ele gritar até ficar rouco. Sem qualificação não tem produtividade. Primeiro grau é diploma de imbecilidade. Segundo grau perdeu a validade. Tem que ter faculdade. Esses caras falando quase me arrasa, mas do jeito que dá. Sustento minha casa, não sei porque não respondi na mesma tonalidade. Ninguém se qualifica sem primeira oportunidade. Que o requisito principal é honestidade. Que chegaria a qualidade que tenho necessidade. E esses caras financiado pelo pai chama a segurança e grita sai. Foi melhor eu ter me controlado. Já pensou? Eu saí de lá algemado. Mato minha mãe de desgosto. Não quero ver minha velha tomando soro no posto. É uma cita que a gente passa que nunca imagina. Só sei que necessidade não é sina. Vou falar igual o Zé, emprego eu escolho. Chegando em casa vou botar os pés de molho. Mas que nada, amanhã tudo vai se resolver. De novo o choro agudo do bebê. E de novo a deprê bate a ficha. Cai quando o pai se vai. Eu sei que a minha vida anda errada. E aí, Paulão? Que já deixei mil furos, mil mancadas. Talvez esteja andando em linhas tortas. Mas por enquanto eu vou te amando. É o que me importa. Mas você também não é rota principal. E toda estrada tem final. O que eu quero saber? Como eu vou deixar você? Extremo da cidade, história inversa é realidade. A de um pai que honrou sua paternidade e que criou seus filhos mesmo com adversidades. Tempestades não faltaram na sua vida. 4 crianças pequenas, perdeu a patroa querida. Colesterol elevado, pressão muito alta. E na farmácia do SUS, o remédio sempre em falta. Juntou-se a fome com a vontade de comer. Assistiu um filme que eu não queria ver. Heroicamente não se entregou à bebida, mantendo a cabeça sempre erguida. Enfrentou a saudade, o desemprego. dos seus quatro moleques tem um apego. Evitando o trágico, disse não ao tráfico. E no tráfego, trafegou testando seu ego. Calça suja, camisa furada e chinelo. Trabalhava do vermelho ao amarelo. Chocolates, frutas, água mineral. A senhora apavorada avançou o sinal. Sobe a bolsa de valores, vários pontos. Some a bolsa com os valores da madame e ela aos prantos. Todo dia uma batalha sem um fato gerador. Não se encerra essa guerra, oprimido e opressor. Sai de casa antes do sol raiar. Vem sair. Final de semana pra ele era sagrado. Não ia pro farol, não lavava um carro. Era dedicada a casa e aos filhos. Dever de casa, manter os moleques nos trilhos. Cada um tinha uma obrigação. Levantar, dobrar cobertas, nada de lixo no chão. Ele se irritava profundamente com pai que faz filho e nega lá na frente. Com pai que não paga PA, com o argumento que a mãe irá gastar. Com batom, com salão, fazendo compras sem precisão. Altas desculpas pra não manter o compromisso. Pra ele os filhos não tem nada a ver com isso. Pensou em se casar, mas não arrumou ninguém. Ninguém que tratasse seus filhos bem, da forma que ele realmente queria. E fez um voto que viúvo continuaria. Acredita que a educação é necessária. Apresentou pra eles a biblioteca comunitária, que ficava bem perto da sua moradia. Um lugar que sozinha a criançada ia. Não deixava ouvir rap, mas observador, passou a prestar atenção nas letras e liberou. Dizia sempre que a leitura faz a pessoa mais inteligente com cultura. Foi vendo a criação dessas crianças que passei novamente a ter esperanças. Numa geração em que poucos acreditam e que muitos impiedosamente criticam, isso me faz crer que o hip hop precisa dizer que muito pai faz por merecer. Que o filho contrai muita doença com a sua ausência, sem sua presença. Quero transmitir em primeira mão a notícia que mais que repressão e polícia, toda geração precisa de incentivo, se não cai. É triste ver quando o pai se vai. Eu sei que a minha vida anda errada. Certo, Paulo. E já deixei meus furos, mil mancadas. Talvez esteja também minhas tortas. Mas por enquanto eu vou te amando, é o que me importa. Mas você também não é rota principal e toda estrada tem final. O que eu quero saber é como eu vou deixar você se eu te amo. Como vou deixar você? Como eu vou deixar você? Respeita Paulo Diniz, a música popular brasileira, ao hip hop original, rap nacional. Paulo, muito obrigado. Obrigado, God. Obrigado, muito obrigado por esse carinho, por essa recepção.